guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying, heartbeat loud as the thunder rolls, riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine, bringing back the sunshine, baby, it's about time. Oh, oh, bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos agora para o terceiro de Mox, sessão 192. É, vamos falar um pouquinho das notícias aí. São uma notícia, duas notícias interessantes, tá? É, eu já até havia comentado aí no bloco anterior, pessoal. O ano que vem, as participações dos Cup Divers na Night Series e na Truck Series vai diminuir ainda mais, tá? Na Night Series, pessoal, serão 5 participações agora e não mais 7 como foi esse ano, né? E também o grid vai cair de 38 para 36 carros, tá, pessoal? É uma diferença considerável aí. Realmente é 2 carros a menos, aí no total já se vão 4 carros, né, pessoal, a menos no grid. Realmente poderia ser algumas equipes tentando fazer Trading Park, tentando juntar dinheiro aí, conquistar aí e subir e fazer, sei lá. Mas são aí a NASCAR aí se preparando, se fechando cada vez mais, né, e dando preferência para aqueles times que estão lá todos os finais de semana e não, tipo assim, tentando abrir uma porta para um time aventureira aí para ficar lá garimpando dinheiro dela, igual nós já vimos aí no passado. Realmente isso acontece na NASCAR, né, pessoal? Então tem uma redução aí, de 38 para 36 carros, e agora serão apenas 5 participações dos Cup Drivers na N Series, tá? Muitos vão gostar dessa notícia aí, com certeza muitos vão adorar. Eu só fico preocupado, pessoal, na questão de patrocínio, tá? Os sponsors aí realmente gostam de patrocinar os Cup Drivers, principalmente porque eles chamam mais atenção, né? Eles trazem essa atenção aí e é uma porta de entrada para a Cup Series também, né? Muitos patrocinadores aí já passaram para a Series que hoje estão na Cup, né? Então pode ser um fechamento de um possível, talvez, novo investidor aí. Os caras investem na Ignite Series, gostam do resultado, porque o risco não é tão alto assim, né? Com o dinheiro investido lá realmente é menor do que na Cup. E claro que vê o bom resultado aí, eles já partem pra Cup, né? E realmente é só esse é o pequeno detalhe aí, tá, pessoal? De ver menos Cup Drives aí realmente brigando com os caras, com os moleques da Ignite Series, tá, pessoal? Que de resto, eu acho que não é vantagem nenhuma ver os Cup Drives aí, principalmente o Kyle Busch, abrindo aí com seu carro quase que 1 segundo por volta, né? Em 10 voltas o cara já ter 10 segundos na frente. Se falar que isso aí o cara tá aprendendo, que isso aí o cara tá ensinando, eu acho que não tá não, tá? Se fosse um penske páreo, igual é quando a penske coloca seu carro com cup drive na pista, tá? A penske não tem aquele carro apelão, a penske tem um carro igual para todos, né? Então os caras sentam lá, o cara realmente tem que fazer um pouco a diferença para tentar vencer, porque senão passa vergonha e passa apertado mesmo, né? Enfim. Tá aí a decisão da NASCAR, tá? Uma decisão que realmente já fazia um tempo que viria. Nós sabíamos que essas decisões iriam acontecer. Pessoal, caminha que eu acho que 5 vai ser realmente uma participação, um número bom, tá? Eu acho que menos de 5 já não fica, não. Porque agora se for menos de 5, eles vão cortar. Cortar, eu creio que não. Mas esse número 5 aí realmente tá bem apertado, bem chuto mesmo, tá, pessoal? Então agora pra ver, nós assistimos mesmo as corridas e vermos aí, no sentir cada um dos pilotos, né, como tá sendo esse ano, tá, pessoal? Esse ano aí os contenders realmente que tem vitória, né, tem um monte de vitória, e não os Cup Drivers que tem um monte de vitória, e nenhum contender que disputa o título que tá sem vencer, tá? Então realmente tá bem legal esse ano, tá? Porque nós estamos assistindo quem luta pelo campeonato correr e fazer o seu bom trabalho, né? Bom, pessoal, uma pausinha para água aqui. É, seguindo aqui, tá? Eu quero falar um pouquinho de Benedetto, tá? Não sei se vocês acompanham sempre um podcast, estão toda semana acompanhando, mas quem acompanha, né, deve ter ouvido eu falar no podcast 189, eu falar que Bristol é a pista que temos uma notícia surpresa. E realmente foi esse ano, né? Como todo mundo viu ali, né? Nós sabíamos. É, realmente Bristol aí foi uma grande surpresa. É, o Di Benedetto, ele realmente basicamente perdeu já o 95, né? Quem deve herdar o 95 ano que vem é o Christophe Bell. Isso também já é quase que uma certeza. E a DeWalt, né? Aquela marca aí de ferramentas, DeWalt, cada um falou, eu prefiro falar DeWalt, né? Ela realmente renovou o contrato com o carro número 20 e permanece junto com o Eric Jones para 2020, né? Pessoal, que podemos chegar à conclusão disso daí, tá? Ah, interessante também que alguns dias antes, né? É, alguma semana antes aí, foi anunciado também de Benedetto no carro da X-Series que foi nesse final de semana agora em Road America, né? Pessoal, o que a gente pode tirar de conclusão disso aí tudo, tá? Realmente, o Di Benedetto, apesar de fazer boas corridas, fazer tudo legal, ele não, talvez não tenha um patrocínio, né, legal aí por trás dele aí, que ele traz, né, para realmente bancar a temporada. E temos um Christophe Bell muito bom, lá na X-Series, tá? Doido e querendo, com vontade de subir, né? E o cara realmente quer subir. E esse é o caminho, tá? Falaram também que o Di Benedetto aí vai ficar aí, merece um carro de ponta, tá? Talvez a gente não tá sendo não conduzindo com a verdade, tá? Que o Di Benedetto é um pouco instável, né? Isso a gente tem que falar, tá? Eu sei que todo mundo gosta do cara, tem um carinho pelo cara aí. Nós vimos, assistimos aí, semana retrasada aí, ele quase vencendo corrida, tá? Mas nós sabemos que realmente, quando o negócio aperta, né? O Di Benedetto faz o melhor ano dele na NASCAR, tá? Né? Como o negócio aperta, realmente não é assim que funcionam as coisas, tá, pessoal? Porque realmente precisa de bons resultados, né? É até delicado falar desse cara aí, do Benedetto, porque é um cara que todo mundo tá com grande carinho por ele, inclusive eu, né? Eu também tô bem de coração com esse cara aí, tá? Porque é um cara que batalha, é um cara que merece. Então, ele ficou muito desapontado, ele deu notícia dele no Instagram, né? Ele postou um texto lá no Instagram, ficou muito desapontado aí com a decisão. Mas enfim, é vida que segue, tá, pessoal? Mas na minha opinião, tá? O que casaria com o Di Benedetto, seria perfeito, seria um carro bom para disputar o campeonato da X-Series, tá? Realmente, talvez seria até uma troca, tá? Vem o Christophe Bell e desce o Di Benedetto para fazer um bom campeonato lá, tá? Aí lá sim ele vai mostrar o valor dele, lá sim ele vai mostrar que realmente ele merece um carro bom também na Cup, e quem sabe no futuro esse carro aí aparece para ele, tá, pessoal? Mas eu acho que no momento agora ele tem que focar e tem que se preparar para conquistar um bom carro. Assim como, né, temos outro cara aí também que precisa conquistar aí um bom carro aí. É o Bubba Wallace também, que está a pé. Pelo menos, não posso afirmar que está a pé, nem falar que está a pé. Ainda não está nada decidido, não está nada concreto. Mas nas nuvens, né, nós sabemos que, por exemplo, o Bubba Wallace, pessoal, tem o patrocinador lá, a fundação, que abraçou a causa dele. Então a equipe teria fechado até esse ano ainda, tá? A equipe que abraçou a causa falou que pelo menos até o final do ano vai seguir aí com a ajuda aí, né? Com o patrocínio no carro aí, já que a STP depois de 40 e tantos anos saiu, né? Enfim, pessoal, é um momento delicado para alguns pilotos aí, e momento de grande expectativa para outros também, que é o caso do Christophe Bell, que deve estar subindo e assumindo 95 ano que vem. Pessoal, tá tudo certo, tudo concreto? Não. A única coisa que é concreto realmente é que o Di Benedetto não continua no 95 ano que vem, tá? Mas que nós sabemos que a NASCAR esconde as coisas muito mal, esconde, tá, pessoal? Como foi, né? Eu lembro quando foi no Eric Jones ia ser anunciado na Front Row, né? Na equipe lá que tava na Front Row. que, na equipe que tava lá o Matt Truex Jr. acabou fechando, né, no final do ano passado. Eu lembro que foi um negócio que tava tão mal escondido que o carro tava pronto, já adesivado e só, em, só com o coberto por cima, né, um pano coberto cobrindo o carro ali, lá em Watkins Green, mas já tava todo mundo falando que realmente o cara já tinha assinado, tá? Então realmente é muito mal escondido as coisas da NASCAR aí. Pessoal, quando fala, né, fala quando, tipo assim, uma notícia pinga, você pode ter certeza que tem um pouco de verdade, tá? Se não é verdade, é quase verdade. É uma quase verdade, é um negócio que caminha mais ou menos por aquilo ali, tá? Quando fala assim, ah, o cara vai sair, você pode ter certeza que o cara vai sair. Certeza é, quem, não vai, quem vai entrar, esse aí vai ser uma incerteza, tá? E talvez um patrocinador aí, isso é incerteza, mas se falou que o cara vai sair, o cara vai sair. Então realmente o 95 já tá, esse aí tá confirmado, não volta no 95 ano que vem de Benedetto. Sinto muito por ele, tá perdendo um grande carro, um carro, não posso falar um grande carro, porque é apenas um carro preparado, com seus motores preparados aí pela Joe Gibbs, tá, pessoal? Mas o time ali leva o Fermi Race, vem com uma boa estrutura, vem se estruturando cada vez melhor aí e vem buscando sua excelência e bons resultados na pista, tá? E o Benedetto vem entregando bons resultados, tá? Bom, espero que o Benedetto consiga um bom carro. Na minha opinião, volto a falar mais uma vez, quem sabe uma troca, né? Vem o Bell e desce o Benedetto e assume e luta por vitórias. Quem sabe vitória, muitas vitórias dele no ano que vem na X-Men Series e pelo título, tá? Bom, enfim, vamos lá. Pessoal, chegou o final de semana, na minha opinião, um dos nossos semanas mais legais da NASCAR na temporada 2019, tá? Que é o final de semana em Darlington. Já começa por aí, tá? Final de semana em Darlington é sempre muito bom. Sempre aí as corridas lá em Darlington são no domingo à noite, porque na segunda-feira é feriado. E o mais legal também, pessoal, é as corridas lá em Darlington, que eu gosto muito, né, que todo mundo vem gostando e vem buscando cada vez mais aí um carinho para essa corrida, que é o final de semana retrô, das pinturas retrô aí, tá? Tem as pinturas de todos os jeitos, todos os tipos, tá? Tem homenagem a Camaro, tem homenagem aos pais, tá? Tem homenagem ao avô, Kyle Perry, tem homenagem para tudo quanto é lado aí, tem homenagem ao David Pearson, tem homenagem também ao filme lá de Os Trovões, tem homenagem também ao Kevin, o Joe Logan vai homenagear o Kevin Hart, que pelo que parece, tá, vai correr com o shame dele de 2007. Pessoal, tá muito, tem homenagem ao Greenwood, tem homenagem aos Leighton Model, tá, tem homenagem ao Dan Hart Jr., do Truex Jr., vai estar homenageando o Dan Hart Jr. lá, quando ele começou a correr lá na Busch Series ainda, que hoje é X-Men Series, né? Pessoal, tem muita homenagem, tem uma homenagem também que eu vi hoje também, que é a Speed Motorsports, aquela que venceu lá em Daytona, você lembra? Com o nosso amigo Justin Haley, aquele time lá, o KL Carro 77, vai homenagear os 50 anos da rádio MRN, tá, pessoal? Uma rádio que eu gosto muito e estou sempre ouvindo as coisas por lá, tá? Pessoal, tem muita novidade esse ano, tá muito, muito legal, tá? Cada ano que passa, pessoal, acho que a criatividade deles vem se multiplicando aí e vem ficando cada vez mais legal, tá? Eu tô gostando demais mesmo. Fico olhando ali o shame ali, foto por foto, e só fico imaginando e querendo doido pra ver esses carros na pista aí, essas pinturas clássicas aparecendo na pista, tanto na corrida da X-Men Series, que também já está abraçando a causa aí, vai ter as suas pinturas clássicas, e também a da Cup, com certeza também. Pessoal, a X-Men Series tá, corre no sábado e a Cup Series no domingo, tá? A X-Men Series, pessoal, a corrida vai ser de dia, tá? Não vai ser nada noturno não, mas a Cup é aquela corrida que começa de dia, né? Começa durante o dia, no final da tarde ali, e vai aí caindo pro final da noite, tá, pessoal? Então a corrida da Cup aí, essa é a... Ela vai acabar uma corrida noturna, tá? Já a corrida da X-Men Series, pessoal, realmente começa de tarde e deve acabar antes do sol se pôr, já deve acabar, até porque a corrida começa um pouco cedo lá nos Estados Unidos, tá? Então, só passar aqui pra vocês aqui. Uma pausa para água aqui, muito importante. Passar pra vocês aqui os horários, tá? X-Men Series, sábado à tarde, 5 horas. e a Cup do Domingão, 7 horas da noite. Pessoal, não estranho, tá? Mas é sempre aí, é a Cup, é, sempre corre em Darlington nesse horário aí, tá? Sempre domingo à noite e não domingo à tarde, tá? Então, relembrando, X-Men Series, sábado às 4, às 5 horas, né? Vai ter a corrida aí. E no domingo, Cup, às 7 horas da noite. Beleza, pessoal? Então essa foi a edição do 192, espero que vocês tenham gostado. Arroba Léo Guina, Twitter ou Instagram, manda lá, pode conferir, tá? A página também lá no Facebook. Tem também aí meu contato aí no Twitter, que lá eu tô lá sempre toda a corrida comentando junto com vocês ali, tentando levar o máximo de informação possível, aquela informação que talvez vai incrementar um pouco aí a forma que vocês estão assistindo a corrida, tá? Para melhorar também o conhecimento não só meu, tá? Porque eu também aprendo, tá? Cada vez mais, mas também aprender aí junto com vocês, tá, pessoal? Para quem tem alguma dúvida aí, vamos aprender juntos aí, tá, pessoal? Porque eu não sou o dono da verdade, não sou dono de nada e sou simplão como vocês, talvez aí, que tem cheio de dúvida, eu também tenho, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de ser no C92. Um forte abraço, cuide-se bem, uma boa semana, pessoal, e até a semana que vem, nós somos 193.